Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Tem um ambiente de paz muito agradável no nosso meio hoje. Eu não sei se os irmãos sentiram o que eu estava sentindo no meu coração, mas durante o louvor, um Deus de paz mesmo, um Deus que deseja nos trazer paz, paz para o nosso coração. Esse é o nosso Deus, igreja. Nenhum outro Deus pode gerar paz no ser humano. Nenhum, repito, nenhum outro pode gerar paz dentro de nós, somente o Senhor, amém? Irmãos, esse é o primeiro culto do ano, irmãos, e eu estava orando e pedindo a Deus que Deus me falasse algo sobre na palavra dele. Irmãos, tudo aquilo que começa bem tem uma forte tendência de continuar muito bem. Tudo aquilo que nós conseguimos começar de forma certa, tem uma forte tendência de continuar. Agora, tudo aquilo que nós começamos errado, obrigado, irmão Trajano. Agora, tudo aquilo que nós começamos errado, irmão, tem uma tendência de que continue errado. Eu não entendo nada de construção, irmãos, mas eu sei que se nós construirmos uma parede e ela começar muito pouquinho torta, e você continuar, se ela for um prédio alto, vai terminar completamente torta. Aí o bom pedreiro capricha na massa para emparelhar o desnível, né? Não, irmão, o bom pedreiro vai ter que destruir e fazer de novo. E eu estava perguntando, Deus, é mais um ano que se inicia na nossa vida. 2010 já foi, igreja. E as emissoras de TV todas fizeram a semana inteira as retrospectivas. E ficou se lembrando tudo o que aconteceu em 2010. E eu já pensando em 2011, olhando para frente, perguntei para Deus. Deus, qual é a forma de começarmos um 2011 de forma agradável ao Senhor? E eu queria compartilhar com a igreja uma palavra, irmãos, que está lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6. Um homem que teve a oportunidade de começar tudo de novo. Gênesis capítulo 6, versículo 11. Gênesis é o primeiro livro da sua Bíblia. Gênesis capítulo 6, versículo 11. Do 11 ao 14. Depois vamos pular para o 17. Depois para o 22. Depois para o 7, 23. Mas vamos começar pelo Gênesis capítulo 6, versículo 11. Amém? Todos acharam? Amém. Quem achou, diz amém. Amém. Amém. Glória a Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 11. Irmãos, diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e as calafetarás com betume por dentro e por fora. Agora verso 17, irmãos. Verso 17 do capítulo 6 ainda. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Pula agora para o verso 22 do capítulo 6. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Na sua Bíblia, na minha, eu viro a página agora, capítulo 7, verso 23. Capítulo 7, verso 23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram exterminados da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Por último, irmãos, capítulo 8, verso 18. Eu estou lendo algumas partes porque senão ficaria muito comprido, irmãos. Capítulo 8, verso 18, diz assim: Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Verso 20: Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau seu desígnio íntimo, do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente, como fiz. Verso 22: Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém, irmãos? Eu tentei, igreja, fazer um pequeno resumo da história da Arca do Noé. Um pequeno resumo, peguei algumas partes para meditar sobre isso. Lá na primeira leitura que nós fizemos, irmãos, no capítulo 6, verso 11, fala que a terra estava corrompida. Irmãos, o homem conseguiu se corromper de tal forma que o Senhor olhou para a terra, olhou para a criação e percebeu que estava tudo errado. Irmãos, nós estamos lendo o capítulo 6 do livro de Gênesis. Nós estamos lendo o primeiro livro da Bíblia que conta o início da criação, a história dos primeiros homens criados por Deus. E já no início, o homem conseguiu se corromper. Eu fui pesquisar, irmãos, o significado da palavra corrompido. Você sabe o que significa a palavra corrompido? É algo meio desagradável. A palavra corromper, ela vem, ela era usada quando uma carne apodrecia. Essa carne apodrecida, era dito que a carne se corrompeu. Aquilo estragou, aquilo se corrompeu, aquilo apodreceu. É daí que vem a palavra corromper. Irmãos, no início da criação, Deus olha para a humanidade e percebe que a humanidade, por causa do pecado, apodreceu. Ela fez aquilo que era mal. Fazer o mal também é se corromper. O coração do homem criado, segundo a imagem e semelhança de Deus, se corrompe. Ele fica estragado. Eu tive já o privilégio, irmãos, de fazer uma carne no forno, quando eu morava em Curitiba. Eu e Juliana, recém-casados, e aí eu tinha carne que eu tinha ganho do meu sogro. Aquela carne estava guardada num freezer há muito tempo. E não era um freezer. Era um freezer desses de geladeira, não, eu não sei o nome. Não, quando, sabe quando a geladeira tem uma porta só e tem um congelador em cima? Eu guardei ali aquela carne por algum tempo. E aí nós recém-casados, eu disse para a Juliana: amor, vou assar uma carne no forno. E aí a Juliana rapidamente disse: então eu vou fazer uma maionese. Maionese com carne. Domingo, casal recém-casado, irmãos, a cozinha começou a ficar com um cheiro estranho. Eu disse para a Juliana: amor, alguma coisa está dando errado na nossa carne. E ela já começou a rir e o cheiro era muito forte. E aí eu continuei insistindo porque eu achava que o tempero ainda ia ficar bom. E a Juliana foi fazer a maionese dela. E aquela carne, irmãos, não deu para comer, porque ela estava realmente estragada. Quem já fez carne estragada sabe o cheiro que eu estou falando. Essa carne, ela não servia mais para nada. Eu não tive coragem de jogar nem para os cachorros a carne, irmãos. Até porque eu não tinha cachorro também, teria que procurar um do vizinho. Mas a palavra corromper vem disso. Algo que com o passar do tempo estragou, apodreceu. Depois o Senhor diz que a humanidade estava corrompida e que a humanidade estava violenta. Que o homem estava violento. O que é que vem na sua mente depois que alguém fala a palavra violência? Você escuta a notícia no jornal. Trânsito no feriadão é muito violento. O que que você pensa? morreu gente nesse negócio. Depois da violência, o resultado da violência é a morte. Irmãos, o homem que Deus criou a sua imagem e semelhança, já tinha apodrecido seu coração, e agora estavam se matando, estava muito violento. Eu acho que aqui estava vindo um pouco do povo gaúcho. Se tu fecha um gaúcho no trânsito, o gaúcho fica muito brabo. Lá em Curitiba eles diziam que andar em Porto Alegre era um desafio, porque o gaúcho era muito nervoso no trânsito. Eu sempre defendi os gaúchos lá, irmãos. Eu disse que não, os gaúchos são educados no trânsito. Agora que eu estou aqui já há alguns anos, às vezes eu sofro na mão de um gaúcho que não é tão educado. Mas, irmãos, o homem se corrompeu, se afastou de Deus. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com um propósito. O propósito de Deus ao criar Adão e Eva é que nós, como humanidade, tivéssemos comunhão com Ele. O propósito dEle na criação é que eu e você nos relacionássemos com Ele. Tanto é que quando Ele cria Adão e Eva, todos os dias ao cair da tarde, Deus procura Adão e Eva. O desejo de Deus é se relacionar com Adão e Eva. E agora já chegando em Noé, o povo inteiro já tinha abandonado a Deus. Já não tinha mais comunhão com Deus. E agora viviam no pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 fala que o salário do pecado é a morte. Irmãos, a Bíblia, ela sempre é verdadeira. E o que está escrito na Bíblia, sempre vai acontecer. E se lá em Romanos fala que o salário do pecado é a morte, aqui na história de Noé nós já vamos ver que é o resultado real. O homem corrompido, o homem apodrecido, vai receber o pagamento do seu pecado. Mas eu acho interessante que antes de Deus fazer algo, Ele fala com Noé. Irmãos, você já perguntou por que Noé? Toda a humanidade, Deus vai lá e escolhe o Noé. E Deus fala com Noé, Deus conta para o Noé quais eram os planos dele. Sabe quando nós vamos fazer algo muito importante, igreja? Nós contamos para pessoas em quem nós confiamos. Nós conversamos uns com os outros. Nós compartilhamos as coisas do nosso coração uns com os outros. E isso é relacionamento. Nós nos relacionamos. Quando nós vamos tomar uma decisão muito importante, nós não pedimos às vezes a opinião de alguém. Isso é relacionamento. Deus vai e compartilha com Noé o que ele ia fazer. Isso nos mostra por que Deus escolheu Noé. Porque Noé continuava cumprindo o propósito para o qual ele tinha sido criado. Noé, no meio da sua geração, na sua época, era um homem que vivia numa geração corrompida, diz a palavra. Ele viveu no meio de uma geração inteira que se corrompeu. Porém, Noé continuava buscando a Deus. Porém, Noé continuava temendo a Deus. Irmãos, quantas vezes nós já escutamos que uma laranja podre apodrece toda a caixa. Se tiver dentro da caixa um Noé, pode apodrecer a caixa toda. E o Noé ficou ali, com o coração dele em Deus. Aí Deus vai e conta para o Noé o que Deus ia fazer. Capítulo 7, versículo 1, diz que Noé era um homem justo, um homem reto, um homem correto diante de Deus. Um homem que guardou o princípio do relacionamento com Deus. Depois Deus vai e diz para Noé: Noé, tudo que há na terra vai perecer. Irmãos, quando Deus fala algo, Ele vai se cumprir o que Deus está falando. Tudo o que há na terra perecerá. Deus está contando para Noé: Noé, te prepara, olha para a tua volta, tudo que teus olhos enxergam perecerá. Tudo, Noé, que tu está enxergando vai perecer. Irmãos, o ser humano tem dentro de si a arrogância e a prepotência de pensar que pode vencer a Deus. Deus está liberando uma palavra de que o mundo inteiro perecerá. Aí de repente se levanta alguém, diz: não, eu tenho aqui no meu país a tecnologia necessária para evitar que isso aconteça. Não, eu tenho aqui muito dinheiro, eu vou comprar o que tem de melhor no mercado e eu vou evitar essa tragédia. Deixa comigo, eu vou proteger a minha família. Irmãos, nós não vamos em nenhum momento, vencer o braço forte do Senhor. Nós não podemos nos iludir e pensar que com recursos humanos nós mudamos o coração de Deus. Deixa Deus mandar a chuva. Minha casa agora eu fiz, ela tem um caimento no telhado que não deixa a água parar. Pode vir a chuva que for, o meu telhado ele vai escorrer, a água vai escoar. Eu tenho no meu gramado um sistema de drenagem que eu mandei importar lá da Europa. Irmãos, Deus falou que vai perecer, vai perecer. Nós não temos humanamente como fazer nada que mude o propósito de Deus. Nem com dinheiro, nem com tecnologia, nem com inteligência. Ah, pastor, tu fala isso porque tu não sabe, eu sou muito inteligente. Eu consigo resolver coisas que ninguém mais resolve. Eu consigo criar sistemas que ninguém mais cria. Meu irmão, se Deus te falar que vai perecer, pode comprar o melhor guarda-chuva, porque vai perecer. Nada, eu fico imaginando a chuva caindo. Deus liberou, abriu o céu e está caindo uma tempestade agora. Aí sai um homem e diz: chuva, para. Chuva, estou mandando, para. O máximo que ele vai conseguir, igreja, é se molhar, porque a chuva não vai parar. Depois disso, Deus vai e faz uma aliança com Noé. A aliança que Deus faz com Noé, ela depende apenas do Noé. Nós fazemos aliança entre nós. Eu tenho no meu dedo uma aliança que eu fiz com a minha esposa, com a Juliana. Essa aliança, ela é o símbolo do meu amor por ela. E ela é o símbolo do meu compromisso com ela. Compromisso de fidelidade, compromisso de amor, compromisso de honrar ela até a morte. E a aliança que ela carrega no dedo dela é um símbolo do amor dela por mim. É um símbolo do compromisso dela comigo. Essa é a aliança humana, aonde duas partes se comprometem uma com a outra. E aí andam em aliança. Agora, a aliança que Deus está propondo para Noé, ela depende só do Noé. A parte de Deus vai acontecer. Aquilo que Deus fala vai se cumprir. Agora, o que depende é o que o Noé vai fazer com isso. Noé constrói uma arca. A escolha de construir a arca ou não é do Noé. Irmãos, a escolha final, Deus deixa ela para nós. Deus nos dá opções de fazermos um monte de coisa. Mas eu nunca vi o Espírito Santo possuir a mente de alguém e obrigar ele a fazer algo que ele não quer. Pastor, eu não queria construir a arca, mas a minha mão não para de bater o martelo, eu estou juntando madeira. Não foi assim que aconteceu com Noé. O Noé precisou obedecer aquilo que Deus estava falando para ele. E o resultado da obediência do Noé é a salvação dele e da sua família. Irmãos, sempre quando alguém obedece, o maior beneficiado é o obediente. Pensa num filho que escolhe obedecer o pai. E o pai está criando aquele filho e está dizendo: filho, estuda. E o filho diz: eu vou estudar. E o pai diz: filho, te esforça, eu vou me esforçar. E o pai diz: filho, vai na aula, eu vou ir na aula. E esse filho vai crescendo e ouvindo os conselhos do pai. Chega na adolescência, ele decide que quer ser jogador de futebol. Todo brasileiro, todo não, mas a grande maioria dos adolescentes já sonhou em ser jogador de futebol. Quem aqui já sonhou em ser jogador de futebol? Pode levantar a mão, sejam sinceros. Aí tem algumas mãos, os outros não tiveram coragem, mas eu acho que a maioria já sonhou com isso. E aí o pai chama o filho e diz: filho, ser jogador de futebol não é tão simples. Ser jogador de futebol exige uma série de coisas. Então tu continua fazendo teus testes, continua fazendo lá o teu condicionamento físico, jogando a tua bola. O pai deixa. Porém, o pai quer que tu estude, faça um curso técnico para depois, se não der o jogo de futebol, tu poder fazer uma faculdade. tu poder pagar do teu trabalho uma faculdade, tu poder te aprimorar na área que tu escolher. E aí o filho escolhe obedecer o pai. Irmãos, quem vai ser abençoado depois de 20 anos? O filho. O filho que obedeceu o pai vai colher o fruto dessa obediência. Agora vira a história toda ao contrário. O filho que escolhe não ouvir o conselho do pai. O filho que despreza o conselho do pai. O pai está falando e o filho está dizendo: deixa que eu sei, da minha vida cuido eu. Eu é que sei do meu futuro. E aí o pai vai crescer, o pai vai vendo aquele filho crescer, e ele não quer estudar, e ele não faz as coisas que o pai pede, e o pai está vendo, e depois de 20 anos, quem é que vai estar desempregado? É o filho. Irmão, se o pai está orientando o filho, a vida do pai não vai mudar se o filho não obedecer. Se você mandar seu filho estudar e ele não estudar, a sua vida não muda por causa disso. Porém, a vida do filho muda. Irmãos, Deus não ia deixar de ser Deus em hipótese alguma. Se Noé obedecesse ou não, Deus ia continuar sendo Deus. Nós, pais, se o filho obedecer ou não, continuamos a nossa trajetória. Eu estudei para fazer um concurso público, fui lá e passei. Amém. Mandei o filho estudar, ele não estudou, ele foi lá e rodou. A consequência sempre virá a seu tempo. Ainda que hoje eu não enxergue, ainda que hoje eu ache que não é assim. Não, depois, mais para frente eu estudo. Depois. A desobediência também tem um preço. Se a obediência tem uma recompensa, a desobediência também tem. Em Gênesis capítulo 6, versículo 22 fala que Noé obedeceu em tudo. Irmãos, obedecer em tudo é obedecer em tudo. Pastor, o que a Bíblia fala sobre dízimo? A Bíblia manda trazer à casa do Senhor os dízimos e as ofertas. Ai, pastor, para se converter tem que dar dinheiro na igreja? Não tem que dar, mas com o tempo, se tu entender essa palavra, faz parte, é um ensino bíblico. Ai, sabia que iam me pedir dinheiro na igreja. Não estão pedindo, mas é um ensino bíblico. Tem que se converter em tudo. Pastor, eu posso continuar tendo amante depois que eu me converti? Não pode. A Bíblia condena isso, isso é adultério, é pecado. Quer se converter? Tem que ser em tudo. Vai ter que largar a tua amante para ser fiel à tua esposa. E te reorganizar a tua vida. Para a obediência a Deus, irmãos, é em todas as áreas. Nós costumamos separar as áreas da nossa vida. E deixar aquela mais difícil. Seja nas finanças, seja na área moral, seja na área, qualquer área que for. Nós costumamos deixar uma pendência. Se Noé tivesse obedecido a Deus apenas em parte, Deus vai dar para Noé as medidas da arca. E aí Noé decide discordar de Deus. Deus, não precisa ser tão grande essa arca. Eu vou passar muito trabalho para construir ela assim como o Senhor está falando. Vou fazer a arca pela metade. Quando Deus mandasse o primeiro elefante para entrar na arca, irmãos, a arca do Noé já não subia. A arca já ia ficar afundada com o elefante dentro. Noé precisou cuidar de detalhes pequeninos para poder alcançar a bênção de Deus. Nós também precisamos, irmãos. Se Deus nos ensina algo, se Deus nos fala algo, se Deus se revela a nós de alguma forma, o papel que cabe a nós é a obediência. Na aliança de Deus comigo, a minha parte é a obediência. Deus não vai deixar de ser Deus quando eu deixar de obedecer. Mas eu vou colher o fruto disso. Então foi lá Deus e mandou a chuva por 40 dias, irmãos. Depois diz o texto que predominou por 150 dias aquele dilúvio, aquela enchente. Irmãos, eu fico pensando num homem acostumado a resolver tudo do seu jeito. Eu li um livro uma vez que falava que os homens, eles têm uma mania de pensar que eles sempre têm a solução para tudo. O livro chamava O Senhor Conserta Tudo, nesse capítulo onde tratava o papel do homem. Pensa num homem que quer resolver tudo do seu jeito, que tira Deus da sua vida e pensa, da minha vida cuido eu resolvo os meus problemas. Um dia uma pessoa me disse isso, a minha vida, tudo que eu tenho, conquistei do meu braço. Um tempo depois morreu, não pôde resolver o problema da morte. Irmãos, o Noé está lá dentro da arca, choveu muito, a arca está boiando na água, é água para todo lado, e o Noé está lá dentro. E o que que o Noé podia fazer para resolver o problema da água? Ligar para Corsan e dizer, Corsan, estou com um cano entupido aqui na frente da minha casa, vem rápido. Não tinha cano, irmão, não tinha Corsan. A única coisa que Noé podia fazer era esperar em Deus. Era esperar que Deus fizesse algo por ele. Ele está dentro de uma arca com um monte de animalzinho. Você é generoso no animalzinho, porque tinha tudo que era bicho. O tempo está passando, a água está ali. E o que que o Noé pode fazer para resolver? Nada. Muitas vezes na nossa vida, a melhor forma de resolver um problema é não fazendo nada. Entendeu o que eu quero dizer? Não estou mandando a gente se acomodar, igreja. Aí pega um irmão meio acomodado, sai daqui e diz, o pastor pregou que não é para mim fazer nada. Não, estou falando que em determinados momentos da nossa vida, tomarmos uma ação pode piorar a situação. A única ação que Noé podia tomar era se aquietar e orar a Deus. Deus, lembra de mim aqui, tem água para todo lado, pai. Resolve o problema da água, Deus. Humanamente, às vezes nós precisamos mandar o nosso coração se aquietar. Toda aquela ansiedade, toda aquela angústia. Será que vai dar? Será que não vai? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Eu preciso olhar para dentro de mim e dizer, cala-te minha alma. Por que tu está tão agitada? Se acalma agora. Agora nós vamos esperar em Deus. E choveu, irmãos, e choveu. E foi aquilo que os ambientalistas chamariam de uma tragédia natural. Era água, água, água, morreu todo mundo. Foi uma catástrofe. Foi o tsunami da época do Noé, um grande dilúvio, e Noé dentro da arca. A água subiu, morreu gente, e Noé na arca. Fruto da obediência, a salvação dele e da família dele. Agora, irmãos, tenta imaginar comigo, o Noé saindo da arca. Alguém aqui já viu uma cidade, depois de uma enchente? O estado que fica, as ruas, aquilo parece um clima de guerra. Aquela água passa com força, arrasta tudo, casa, carro. Aquilo é uma destruição total. Agora sai o Noé da arca, irmãos. Depois de 150 dias lá dentro, depois daquela chuvarada, o Noé abre a portinha da arca. Ele está em cima de um monte chamado Ararat. A arca parou lá em cima. Acho que Deus mandou a arca lá para o Ararat para poupar Noé. Tu imagina se a arca para no meio de uma grande cidade da época. A arca encalha num prédio da época. Encalhou lá no Coliseu de Roma. Não existia ainda, viu, irmãos? Isso é um comentário assim, fictício. E aí aquele monte de corpo, todo mundo morto. O cheiro do povo morto lá ia ser um caos. Não, Deus mandou Noé lá para o Ararat. Parou lá em cima do monte. Só que quando Noé saiu da arca, irmãos, ele podia até não estar cheio de corpo morto na volta dele, mas também não tinha coisa nenhuma. Era começar do zero, irmãos. Filho, vai ali no shopping e compra uma roupa nova, que eu estou há 150 dias com essa, não aguento mais. Filha, vai no mercado e compra uma comida, que eu não aguento mais comer o que a gente levou para dentro da arca. Irmãos, não tinha nada. Ficou só Noé e a família dele. E a água baixou e ele sai da arca. Eu fico imaginando qual seria a minha reação ao sair da arca. Tem duas opções de reações que o ser humano poderia ter. A primeira delas, irmãos, é pensar, ufa, estou vivo, morreu todo mundo, fiquei eu. Bendito que eu sou, abençoado que eu sou. Não morri, escapei da morte. Sabe aqueles acidentes graves que morre um monte de gente? O único que sobrevive diz, nasci de novo, escapei da morte. Essa é uma reação que Noé poderia ter tido. E a segunda reação é para aquele tipo de gente, aquele perfil de pessoa que reclama de tudo. Imagina um homem que reclama muito, sair da arca. Tá, Deus, e agora? que adianta, morreu todo mundo, fiquei só eu e minha família, que nós vamos fazer agora, vou morar onde, Deus? Mora na arca, Noé. Eu não aguento mais ver essa arca, a arca está com cupim, Deus, eu botei cupim para dentro da arca para salvar os cupim comeram a arca, Deus, está tudo caindo na minha cabeça. Motivos para reclamar, Noé teria aos montes. Motivos para questionar Deus. Deus, de que adiantou matar todo mundo? Agora o que eu vou fazer da minha vida? Por que não me matou também? O que adianta? Fiquei só eu. E agora eu não tenho nada na minha volta. Noé poderia ter aqui a depressão da sua época. Mas igreja, olha o que Noé fez. Quando Noé sai da arca, Noé levanta um altar a Deus. Princípio bíblico, irmãos, que nunca falhou e nunca vai falhar. O Noé sai da arca e a primeira preocupação do Noé é em oferecer sacrifício a Deus. A primeira coisa que tem no coração do Noé é adorar a Deus. O Deus que matou todo mundo, o Deus que me fez ficar trancado nessa arca, o Deus que falou comigo e isso aqui virou um caos. Esse Deus, a primeira coisa que Noé faz quando sai da arca é levantar um altar. E nesse altar, ele oferece um sacrifício, oferece um holocausto a Deus. Irmãos, alguns homens na Bíblia fizeram altar. O altar era levantado sempre para comemorar algo. O altar, ele era feito nesse momento aqui histórico para lembrar, para comemorar um grande feito. Noé sai da arca e adora a Deus, e agradece a Deus pela vida dele. Noé sai da arca, a primeira coisa que tem dentro dele é gratidão. Deus, obrigado porque eu estou vivo, obrigado pela minha família, Pai. Trabalhar a gente trabalha, construir a gente constrói, fazer nós vamos fazer tudo de novo. Eu não tenho medo de serviço, vou trabalhar de novo. Eu não tenho onde morar, vou construir. Mas primeiro, Deus, eu vou oferecer algo que suba como um sacrifício agradável ao Senhor. Irmãos, tem um ditado que a gente sempre diz, que um problema puxa o outro, um abismo puxa o outro, uma dificuldade puxa a outra. Vocês já viram isso? Eu tenho aprendido na Bíblia que um milagre também pode puxar o outro. O fato de Noé estar vivo aqui é um milagre. Deus escolheu Noé para salvar ele. Ele só está vivo pela misericórdia de Deus. E aí a atitude de Noé ao receber esse milagre determinou um outro milagre. Noé sai e adora a Deus. E aí Deus olha, Deus recebe a adoração de Noé como um aroma suave. E aí Deus decide, eu não vou mais destruir a terra como eu fiz. Por causa da adoração desse meu servo, não vou mais fazer isso que fiz. Irmãos, a postura do Noé, ela agrada tanto a Deus, que ela atrai mais bênção sobre ele mesmo. Tem uma história na Bíblia muito conhecida, que está lá em Lucas capítulo 17, não precisa abrir, irmãos, eu também não vou ler. Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 19, é a cura dos 10 leprosos. 10 homens que tiveram um encontro com Jesus e foram curados. A lepra na época, uma doença fatal, uma doença de morte. Seria você ir no médico lá pegar o diagnóstico. Estou com câncer maligno. Esse câncer já está avançado, é maligno, vai me matar. E aí os 10 homens condenados à morte têm um encontro com Jesus. Encontram o Senhor Jesus pelo caminho. E o Senhor Jesus vai lá, toca nos leprosos, cura os 10. E os 10 homens, ele fala para os homens, vão e se apresentem lá para o sacerdote. O sacerdote ia determinar se foi curado ou não. Se foi curado, volta para a sociedade. Então, quando eles estão indo de encontro ao sacerdote, eles são curados. Aí, quando eles veem que estão curados, um deles para o caminho que estava fazendo e volta. E vai ao encontro de Jesus. E se prostra e adora Jesus. Diz, Senhor, obrigado porque o Senhor me curou. E aí, o Senhor Jesus olha para ele e diz, ué, eu curei 10. Só voltou um para me agradecer. É, só voltei eu, Jesus. Então a tua fé te salvou. O primeiro milagre é a cura física do leproso. O segundo milagre é a salvação da alma dele. Os outros 9 leprosos curados fisicamente, que não voltaram naquele momento, não receberam salvação, receberam apenas cura. Irmãos, a nossa postura diante de situações vai determinar o resultado, vai definir se nós vamos receber mais ou não. 10 leprosos curados, 1 leproso grato e o único salvo. A postura do leproso diante do que Deus fez mudou a história dele, mudou só a eternidade desse homem. Eu fico brincando às vezes pensando nos textos bíblicos, e eu gosto de jogar personagens de um texto para dentro de outro, e eu fico tentando imaginar a situação. Em Números capítulo 11, do verso 1 ao 9, fala quando o povo de Deus estava saindo do Egito e estava caminhando pelo deserto. E esse povo caminhava pelo deserto e Deus, de forma milagrosa, mandava todos os dias o maná, mandava todos os dias, de forma milagrosa, o alimento para eles. E lá em Números capítulo 11, diz que esse povo, influenciado por um populacho, que seria um outro povo que não era o povo de Israel mesmo, o povo de Deus, esse outro povo reclamou, e o povo de Deus também, é verdade, que saudade da comida do Egito, que saudade de quando nós éramos escravos e sofríamos na mão deles, lá do povo do Egito, trabalhávamos como escravos, que saudade da comida que a gente tinha lá. Agora o milagre que Deus está fazendo todos os dias é completamente desvalorizado. Lá em Números também fala que esse povo que entrou em murmuração e reclamou do milagre de Deus, esse povo, essa geração, não entrou na terra prometida. Irmãos, se gratidão atrai a bênção, a murmuração também atrai algo. Se o meu coração reconhece que o que eu tenho vem de Deus, quando o meu coração nega isso, quando o meu coração entra em luta e não aceita o que Deus tem para mim, isso também tem consequência. A minha gratidão, ela vai aumentar o milagre. E a minha murmuração vai me trazer condenação. Irmãos, pega esse povo que está indo pelo deserto, tendo milagre atrás de milagre. Agora viaja comigo, põe esse povo dentro da arca. Deixa esse povo lá 150 dias dentro da arca. E pensa o discurso deles ao saírem da arca. Ai, Deus, que saudade. Quando tinha um monte de gente pecando, fazendo tudo errado. Mas era tão bom viver antes do dilúvio. Tinha tantas coisas boas antes do dilúvio. E aí o plano de Deus e o propósito de Deus é desvalorizado. Irmãos, nós vivemos um 2010, aonde Deus fez muitas coisas na nossa vida. Eu tenho convicção que você tem, no mínimo, uns 10 motivos de gratidão no teu coração. No mínimo 10. Agora, será que ao final desse ano, eu voltei, olhei para trás e agradeci a Deus pelo que Ele fez? Irmãos, eu fico apavorado, como nós somos bons em promover problemas. Quando a gente resolve um problema muito grande, imediatamente a gente pega o problema que estava na lista na parte de baixo e já põe ele para cima. E já continua vivendo em função daquele problema. E continua reclamando e continua questionando a soberania de Deus. 2010, irmãos, foi um ano muito especial. Nós tivemos uma reunião na noite da virada do ano, com o Mover Mais. E a gente abriu ali uma conversa, onde os jovens puderam ali falar motivo de gratidão. Teve gente que foi salva em 2010, que estava ali. Teve gente que recebeu o emprego, teve gente que recebeu um monte de coisa que Deus nos deu. Agora, quando eu recebo algo de Deus, a minha postura tem que ser reconhecer que veio dele. Irmãos, o que Deus tem feito por nós, 99,9% das pessoas que estão aqui me olhando, tem mais do que precisa para viver. Temos ou não temos, irmãos? temos mais comida na nossa geladeira do que precisaríamos. Pastor, eu não tenho, mas eu tenho condição de ir no mercado e comprar. Eu hoje não tenho, ontem recebi visita, meus familiares estiveram lá e fizeram piada comigo, porque na minha geladeira não tinha nada. Meu cunhado disse que se abrisse a geladeira, ela engolia ele, porque dá um vácuo de ar. Mas graças a Deus, não tenho porque não comprei, mas teria condição de ir lá comprar. Teria condição de ir lá e encher a geladeira de comida. Temos roupa que Deus tem nos dado, igreja. Temos casas que Deus tem nos dado. Temos coisas do nosso dia a dia que nós muitas vezes não agradecemos. E é Deus quem tem nos dado. Acho que quase todos nós aqui temos o almoço, temos janta. Aqueles que tomam têm café da manhã. Ah, e tem que orar antes de comer, né? Ah, é, crente ora. Irmão, oramos porque reconhecemos que o que estamos comendo vem de Deus. Oramos porque sabemos que se não fosse a misericórdia do Senhor sobre nós, não teríamos aquilo ali. Ah, irmão, trocamos o carro esse ano. Trocamos porque reconhecemos que Deus nos permitiu trocar. Prosperamos porque Deus nos permitiu prosperar. Agora eu preciso olhar para trás, igreja, e saber que veio dele. Eu preciso reconhecer que a razão das coisas foi o Senhor. Pastor, eu não tenho nenhum motivo para agradecer a Deus por 2010. Então entrega a tua vida para Jesus agora. Tu já vai ter o primeiro motivo. Pastor, na minha vida deu tudo errado, como é que eu vou agradecer pelo problema? Já entregou a vida para Jesus? Então agradece que está vivo. Agradece que a misericórdia dele se renovou e pela manhã tu acordou e tu estava respirando de novo. Respirar, pastor, tem que agradecer porque respira. Por que que tu respira? Porque Deus permite. Irmãos, as coisas do dia a dia que nós vivemos vêm do Senhor. Nós não temos o poder sobre a vida e a morte. Nós não temos o poder sobre doenças. Claro, nós oramos no nome de Jesus para os enfermos serem curados. Mas, irmão, se me der um câncer, o que eu vou fazer, Jesus? Eu tenho que correr para Jesus. Se alguém atravessar a BR, ontem vi um acidente na BR, o que eu vou fazer? Jesus, me socorre, me livra da morte. Eu preciso reconhecer que nas coisas grandes e nas pequenas, tem a mão de Deus. E essa postura de gratidão do meu coração aumenta a bênção de Deus sobre mim mesmo. Irmão, se tu agradecer pelo que Deus te deu, Deus vai ser Deus. E se tu não agradecer, Deus vai ser Deus do mesmo jeito. Porém, eu tenho entendido que Deus abençoa aqueles que são gratos a Ele. Aqueles que reconhecem que Ele é a fonte. Nós vamos tomar a ceia hoje. Por que que nós tomamos a ceia? Porque Jesus morreu no nosso lugar. Por que que nós podemos, 2000 anos depois, lembrar da morte dEle? Porque o sangue e o corpo lá naquela cruz foram por amor a mim. Pastor, eu já sou crente há tanto tempo, agora vou agradecer pela minha conversão. Amém. É a coisa mais importante que já te aconteceu. Não pare de agradecer por ela. Amém.